abre essa boca pra falar de mim. Quem é você pra entender de sentimento? Foi só mentira do início ao fim. Não vale um minuto do meu sofrimento. Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco. Perto do que cê merece. Só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra de novo. Ô, mentira pra beijar gostoso. Ô, vontade de errar de novo. Sei que você não me faz bem. E tô perdendo tempo. Mas na cama cê compensa o sofrimento. Ô, mentira pra beijar gostoso. Ô, vontade de errar. Você pra entender de sentimento. Foi só mentira do início ao fim. Não vale um minuto do meu sofrimento. Você vê outro beijo, outra boca foi pouco. Perto do que cê merece. Só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra de novo. Ou mentira pra beijar gostoso.